proibimos de ouvir, de abrir então a nossa emissão, que tem por título Tony Carreira, Não Posso Desistir de Ti. E continuamos então com o nosso Roupa Nova, Os Corações Não São Iguais. Bela música. De você aceito o que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só te peço um brilho de um luar. Eu só quero um sonho. Aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu corpo. Continuamos então com a nossa Agatha Recado para ti. Então ela tem um recado para você. Fiquem bem à escuta da Rádio Arcanjo. Contigo na ilusão. Não quero pertencer ao teu doce coração. Vais voltar a sonhar. Não te quero ver sofrer. Vou te libertar do meu triste ser. Não quero mais te ouvir dizer que ainda 17 minutos e estamos à escuta em tom do Roupa Nova, Volta Para Mim. E a seguir vamos ficar com a nossa romana, Se Tu Me Deixares. Depois das brigas, nós nos amamos muito. Sentimento profundo, vida fora, eu nem imagino. Eu nem imagino. Se fosse pra sempre, se assim mal despiro, então meu destino seria diferente. Se tu me deixares. A 24 minutos e estamos então à escuta do Roupa Nova. Meu universo é você. E então, ao fim desta música, vamos passar uma página de clube e depois continuaremos com as nossas belas músicas desta manhã. E vocês estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com a emissão que tem por título As Manhãs Românticas. Fico calado, finjo que não ligo pra não te perder. Se olhar no rosto vai ver as tristes marcas no sorriso. Baby, mais que a luz das estrelas. Yeah. 9 horas e 28 minutos e estamos já na nossa primeira meia hora e vamos passar uma página do Puba então e depois a seguir continuaremos com as nossas belas músicas românticas. Então até já. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Sabemos que não há melhor retorno que o investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No crédito agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Ora, então vimos de ouvir uma curta página do Pub e vamos continuar com a nossa emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E então vou passar já as belas músicas e vamos continuar com José Malhoa, Duas Vidas. E esta música é dedicada ao Cê Faria, que está à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2, que já me telefonou. E então para ele um ótimo dia e diz ele que vai gozar umas fériasinhas. Então que goze bem, que profite bem, que é o que a gente tem melhor nesta vida. Então vamos ouvir José Malhoa, Duas Vidas, que é dedicada do Cê Faria. Que é que eu não vi? Tu eras a tal. Deixei-te ir assim e agora afinal vejo o que perdi. Hoje é tarde, bem sei. Já tens outra vida e eu também. Já tens outra vida e eu também. Porque é que eu não quis assumir de vez? Deixei-te partir com medo talvez. Cobarde que fui e cobarde que sou. E assim um grande amor voou. E assim um grande amor voou. E agora estamos os dois em lados opostos, perdidos, a recordar quem se foi, iguais na tristeza e na dor. Duas vidas sem amor, duas vidas sem amor, duas vidas sem amor, é o que tu és e o que hoje sou. O que é que eu não vi, que eras mesmo tu, a parte de mim, o meu dois em um. É tarde demais para nós dois, eu bem sei. Já tens outro mundo, eu também. Já tens outro mundo, eu também. és sem amor. Duas vidas sem amor. Duas vidas sem amor. É o que tu és e o que hoje sou. Sem amor, duas vidas sem amor, duas vidas sem amor, é o que tu és e o que hoje sou. E continuamos então com o nosso Dani Rodrigues, Nada Vai Ser Como Era, uma canção nova. Vou estar de braços abertos como sempre fiz, e vou mergulhar no incerto por mais uma vez. É isso que esperas de mim, estás habituada. Vais-me olhar, ensaias um beijo molhado antes de fazer aquele discurso estafado para me convencer. Lágrimas que ainda seco são águas passadas. Vou-te ouvir, mas não vou baixar a guarda que guarda meu coração. Já nem te vou dar a chave que me abre sem condição. Vou ser apenas reflexo de ti e mais nada. Sim, nada vai ser como era. Estamos à escuta então da Ana Malhoa, Eu Que Te Amei. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. E continuamos então com Toi Internamente Teu. E vocês estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E então eu quero enviar um bom dia para o meu florão amigo que nos grava todas as nossas emissões aqui dos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel, que lhe desejo um ótimo dia, que tenha muita saúde e tudo bom. E hoje somos terça-feira, dia 18 de julho de 2023. Então, boa escuta. E espero que passem uma ótima manhã na nossa companhia. Teu lindo sorriso e dizer-te a cantar. la vida ha sempre un momento para dizer não. Apenas respeito algo que no meu peito me pede. Guardar este amor no quarto da saudade e deixar-te a sorrir para não destruir a tua liberdade. E de repente ter estando à escuta de mais uma novela canção, nova canção que tem por título Miguel Araújo com o City of Pai de mim. Lá vai Sofia. Mais um lugar qualquer, outro lugar qualquer. Lá vai Sofia atrás do mundo. Lá vai Sofia atrás. Sentinela e diz que bem que faz sinais de fumo, mas que o mundo não se fia nela. Sofia diz que o mar não é mar se não estiver. Bye.

E eu tive um cavalo que se chamava Gisele. E eu tive um cavalo russo que se chamava Gisele. E uma caveira bravia que eu tinha, sentia como um bom irmão. Com graça, e era bom ator e sem rival, sem vacilar, no campo ou na praça. Corria leves com gosto, nenhum lado passava. E quando viram a correr, e com prazer, e sem sofrer, a todos pasmava. C'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. você, aquele que dia vai me encarar na rua aqui de casa. Nós estivemos à escuta de Ruth Marlene, Anjos Condenados, e estamos à escuta de quem? Da bela música de Paula Fernandes, A Hora Certa. Algum amigo ou quem sabe um fã cruzar o meu caminho pra nossa paixão acontecer. Ah, apenas que eu te espero nas minhas canções, procuro teu sorriso em rostos comuns, mas sei que o acaso é quem vai me levar até você. É, eu sei que nessa hora você vai olhar no fundo dos meus olhos e vai encontrar aquele sentimento que só o coração pode entender. E quando te abraçar eu vou sentir a saudade, lembrança dos momentos de felicidade. Eu sei como foi a primeira vez, cantei aquele amor que a gente fez. Na hora que o passado se tornar futuro e o beijo que eu sonhei for de verdade, eu juro chamar como foi na primeira vez, rever aquele amor que a gente fez. Chamar como eu te amei, ah, ah. Chamar como eu te amei. Ah, há tempos que eu te espero nas minhas canções, procuro teu sorriso em rostos comuns, mas sei que o acaso é quem vai me levar até você. É, eu sei que nessa hora você vai olhar no fundo dos meus olhos e vai encontrar aquele sentimento que só o coração pode entender. E quando eu te abraçar eu vou sentir saudade, lembrança dos momentos de felicidade. Eu sei como foi a primeira vez, cantei aquele amor que a gente fez. Na hora que o passado se tornar futuro e o beijo que eu sonhei for de verdade, eu juro te amar como foi na primeira vez, rever aquele amor que a gente fez. Tô a fim de te encontrar, te tocar e te dizer o quanto eu sempre fui louca por você. Quando eu te abraçar eu vou sentir saudade, lembrança dos momentos de felicidade. Eu sei como foi a primeira vez, cantei aquele amor que a gente fez. Na hora que o passado se tornar futuro e o beijo que eu sonhei foi de verdade, eu juro te amar como eu te amei. Vimos de ouvir Paula Fernandes, Hora Certa, e vamos continuar com o nosso Fernando Santana. Quero mostrar ao mundo. Era tão bom poder dizer a toda a gente que te amo. Não posso mais ter que esconder, por isso agora eu reclamo. Quero mostrar ao mundo inteiro que és tu em mim o amor verdadeiro e que ninguém pode tirar este direito. Quero mostrar esta alegria de te beijar mesmo à luz do dia, sem me esconder, poder viver. Este amor é perfeito, este amor é perfeito. estar. Sempre senti que estou errado. Por amor, tens que aceitar e assumir para te amar bem melhor. Este amor é perfeito. Horas e 10 minutos e continuamos então com mais uma nova música. A nova música que tem por título Homem de Bem, de Drone Vision. Se arrepende, reza e morre, nunca aprende a lição. Pensa que é dono da verdade, fala com autoridade, está sempre com a razão. Pode ser, pode ser você, pode ser eu, pode ser você. Leva sempre a vida na vantagem, fura a fila, malandragem, gosta de fechado no seu mundo, acha pobre vagabundo, não estende sua mão. Pode ser, pode ser você. Presença de Lourenço da Nova Almeria com as manhãs românticas. Você vai ver. seu perdão. Mas se encontra alguém no seu caminho, tendo fome, dor e frio, não lhe toca o coração. Pode ser ele. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Jamais deixar alguém entrar. Sempre que se perde um grande amor, logo a gente diz que não perdeu. Como as ilusões de vencedor num pobre coração que é perdedor, tentando fingir que não doer, mas não dá. Não há lágrimas com mais do que uma cor na hora do

passo, a porta se fechou. E o fogo que havia entre nós gelou. Esta espera já durou demais. Só Deus sabe o que virá depois. Amanhã vai ser tarde demais. Amanhã já não somos iguais. O amor voa com o tempo. A alma deixa de sentir. Amanhã já não és parte de mim. Oh, amanhã vai ser tarde demais. Amanhã já não somos iguais. O amor voa com o tempo. A alma deixa de sentir. Amanhã horas e 28 minutos, estamos à escuta de mais uma nova música de Arlete Silva, Diga Que Ainda Me Ama. E então, se você ama alguém, força, toca amar. E espero que vocês estejam passando uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcancião 96.2, e vocês estão à escuta das manhãs românticas. Então, uma ótima manhã de terça-feira. Não consigo sem você me acostumar. Diga que ainda me ama. Desmanche esse drama da minha paixão. Fala que eu sou teu sorriso. Te quero comigo. Eu não vou te perder. Quer saber? Eu não consigo te esquecer. Como pode um grande amor entre os dedos escapar? Não consigo sem você me acostumar. Te quero comigo no meu coração. já um passar. E muitas marcas de outros tempos. Nem por teres um papel rasgado e o fruto desse caso que vou mudar meus sentimentos. Não é por tudo que viveste que eu passo a ver-te de outro jeito. Já confessaste, já esqueceste. E se é verdade o que disseste, não tenhas medo que eu aceito. Eu aceito quem tu eras, desde que hoje tu me queiras, sem de mim nada esconder. Eu aceito mais ainda quem tu tens da outra vida, como se fosse meu ser. Eu aceito quem tu foste, desde que me provas hoje que o teu antes teve um fim. Eu aceito tudo, eu juro, sem passado, só futuro, desde que gostas de mim. Não é por ter já uma história de muitos anos noutros braços, nem por teres alguém na memória a manchar a minha glória. Os nossos planos eu desfaço. Não é por tudo que viveste que eu faço ver-te de outro jeito. Já confessaste, já esqueceste. E se é verdade o que disseste, não tenhas medo que eu aceito. Sabemos que é tão perigoso.

Adriana. E espero que vocês estejam então a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcanciel 96.2 com estas belas músicas. E então, se você mesmo quiser pedir, a gente sabe como é, passamos aqui as músicas ao nosso gosto, mas se você quiser pedir às vezes uma músicazinha para ouvir, diferente, ou para dedicar a alguém, você já sabe como é. Só tem a fazer o 0238-434800, que nós estaremos cá para passar a música que você pretender ouvir. Então, uma ótima manhã para todos e boa escuta com a Rádio Arcanciel. E fiquem bem. Continuamos então com Fátima Leão, Pecado de Amor. Me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou complicada, louca, inconsequente. Meus defeitos você finge. Mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar. tanta solidão. Desde que tu foste, não me quero mais. Cada foto tua lembra o sentimento. Tanto amor que eu tinha, qual foi a razão de teres tirado do teu coração tantas alegrias e bons momentos? Fiquei enganada. Por quê? Dá-me uma razão de viver. Por quê? Foste embora sem nada a dizer. Por quê? Em cada minuto que passa. Por quê? Te esqueço de foste embora e já só me restam recordações. Depois de tanto tempo já não há remédio. Se Deus quiser, o sol brilhará separadamente para nós os dois. Por ti eu deixava tudo. Tu já sabes que nem... nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Eu vou dizer-te de forma clara que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sintas o que eu passei. Sou eu agora que te trato com desprezo. O teu lugar já foi aqui. Fechei a porta que te abri. Vais ficar só. Eu vou-me embora. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Tu já sabes. Horas e 55 minutos, estamos a 5 minutos das 11 e estamos à escuta de Marco Paulo, Lágrimas de Amor. E a seguir vamos ficar com José Reza e Sabe-me a Pouco. E depois vamos passar uma página de público e vamos ficar com uma página de público depois de José Reza. Então, até já. Dás-me o que eu não te peço. Será que não és capaz? Ou sou eu que não mereço? Já não sei como te diga tudo o que espero de ti. Se é o amor que me obriga ou é o amor que perdi. Sabe-me a pouco. Sabe-me a pouco. Teu amor que me incendeia e me põe louco. Sabe-me a pouco. Sabe-me a pouco. Quando o teu corpo me enleia e me põe louco. Sem que nada peça, em troca ou compensação. Estar contigo é a promessa que alimenta esta paixão. Este fogo que me queima só tu podes apagar. Esta vontade que teima, teima muito em queimar. Sabe-me a pouco. Sabe-me a pouco, teu amor.

Ora, 11 horas e 3 minutos e entramos então na nossa última hora das manhãs românticas. E vamos continuar com as nossas belas músicas e vai ser já a seguir esta música que é pedida de Manuela de Araújo para todas as suas colegas de trabalho, para todas as pessoas que conhece, não esquecendo a sua colega Rosi e também a nossa animatriz Glória, que... também para todos os animadores e da minha parte também. Muito obrigado e desejo um ótimo dia. E vamos ouvir então, como de habitude, e a amorosa, apaixonada música que ela pede, como Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. C'est bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Sentir bater dentro de mim teu coração. me deixes ficar à espera aqui tão só, sem saber se tu vais esta noite em que eu quero pedir tua mão. Não me digas que vais para a casa como num dia qualquer. Eu não quero viver nesta saudade de nunca mais te ver. Espera de ver tua luz na escuridão. Não me deixes ficar assim como eu já estou, tão perdido, sem te ver, sem ouvir essa voz que me faz sentir vivo. Não me digas que vais para casa como num dia qualquer. Eu não quero viver nesta saudade de nunca mais te ver. A noite vai chegar com ela a solidão que me faz despertar na minha espera em vão. A noite vai chegar e está na tua mão dar um toque e acordar meu coração. Escutar Fernando Correia Marques acordar meu coração. E vamos continuar então com quem? Com o nosso Demi Russes, Quando Je T'aime. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Continuamos então com Bampeão, Serei Tua Talvez. E a seguir depois vamos ficar com a nossa bela canção de Lucas Júnior, 28 graus a lua. Ainda não estão 28 aqui dentro, mas estamos a 25 graus aqui nos estúdios da Rádio Arcancião 96.2. Olha aí, são 11 horas e 16 minutos. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e até já.

você nos meus braços. Um gato procurando o seu rato, um peixe tu. Estou falando desse amor apaixonado e até me esqueço as cicatrizes do passado. Agora não tenho mais jeito, essa paixão no meu peito. Por que é que você não ficou como um breve momento? O que foi que você foi mexer com o meu sentimento? Essa coisa de amor fue la distancia. Querer de lejos es amar con ignorancia. Sabes que te llevas la mitad, mi corazón a la mitad. Te lo confieso aunque ya no tenga importancia. Y lloraré, lloraré, lloraré, aunque no te des cuenta. Que yo te amé, que te amé, que te amé mucho más de la cuenta. vida para ayudar a la humanidad. A canção que vimos de ouvir de Jorge Ferreira, Um Velhinho Caminhava. Ora, e tenho aqui mais uma música pedida, e são 11:46, estamos apenas a 10 minutos do nosso fim da emissão, que tem por título As Manhãs Românticas. Tenho aqui mais uma música pedida, que é de Artur Teixeira, de Châteauneuf-sur-Loire, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos os doentes do mundo, para todo o auditório da rádio, e não esquecendo todos os animadores, de minha parte, o meu muito obrigado, e desejo-lhe um ótimo dia. Ora, eu vou passar aqui uma canção, porque não consegui encontrar a que ele tem, a queria, e vou encontrar e vou passar aqui esta linda canção que tem por Eduardo Santa Ana, Tomucho Boco Pouco, e espero que seja do agrado dele. Então, sexta-feira virei e passarei a canção que ele queria. Vamos escutar esta bela canção, então. Logo a primeira ficou maluca por mim. também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou de flor e flor, aprendi bem a lição, sem dizer se quer. Agora 11 horas e 48 minutos e afinal encontrei mesmo a canção sem querer, a música que ele queria. Então vamos escutar esta bela canção. Ora, estou aqui com um problema que parou a música. Parou a música ordenatória. Então... vamos meter na ALTP. Fecha de ouro, trouxe-me ao mar. Mão a peito, por quem de desfeito nasce de novo a cantar. Ai, sei, alguém se troca nas voltas e acaba perdida. Há mais além, ouve quando eu digo, porque te quero, quero. Para esperar. que o nosso diretor João Barreiros pediu-nos para darmos assim um ar mais verão à nossa grelha. É tudo uma questão de perspectiva. No fundo, o que o Fernando Daniel estava a fazer aqui, sim, era recomendar voltas. Ir dar umas voltas agora durante as férias. Ir ver coisas bonitas. Então, ok, é esse o ar veranil que vamos dar a isto. Sim, estival, veranil, verão. Verão. Ai, então, olha, a próxima música também tem a ver com isso, mas antes deixa-me dizer que há notícias em simultâneo com a Antena 1, à hora certa, às 11 da manhã. Até lá, bom feeling. Há melhor coisa no verão do que um bom feeling? Não há. Uma patuscada, um bom petisco. É isso. Com um bom feeling também. Vês como eu sei, Sara Tavares. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, nos liberta. Para 11 horas e 56 minutos e eu peço desculpa porque teve aqui um problema na internet, que a internet foi abaixo e já está tudo em ordem, já procurei. Então esta música é pedida de parte de Arthur Teixeira para os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos os colegas que eu conheço, não esquecendo os membros da Rádio Arcanciel e todos os animadores. Então vamos à escuta de Eduardo Santa Ana. Tomates no cu. Sem dizer de terra, e I love you. Tomates no cu, tomates no cu. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul. Tomates no cu, tomates no cu. E o turismo com certeza está no estando para chuchu. Tomates no cu, tomates no cu. Já no Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem, sou o amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer, je t'aime, I love you. Tomates no cu, sei dizer se tenho, e I love you. Tomates no cu, tomates no cu. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul. Tomates no cu, tomates no cu. E o turismo com certeza está gostando para chuchu. Tomates no cu, tomates no cu. Tomates, tomates, tomates no cu. Mas se diz se tenho, oh baby I love you. Ora então é com esta bela canção que acabo as minhas manhãs românticas. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã de terça-feira, 18 de julho. E então só temos a marcar encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser, com mais uma emissão com o fim de semana à porta. Ora, então só tenho a agradecer a todas as pessoas que me telefonaram para dar um bom dia e quem me pediu também para passar uma cançãozinha e tudo mais. E então ficamos com o nosso rendezvous para terça-feira, para sexta-feira, se Deus quiser, aqui no mesmo local e a partir das 9 horas até ao meio-dia com a missão com fim de semana à porta. E vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvirem algumas musicazinhas lá de baixo e as notícias. E então só vos tenho a dizer bom apetite, tudo bom, muita saúde. Quem tiver de férias goze bem e quem não está, um ótimo trabalho e para todos um fim de um ótimo dia. Então fico com a RTP Internacional e até sexta-feira, se Deus quiser. Tudo coração.